Está começando Bandeirada. Bandeirada. Bandeirada. O seu programa semanal sobre o esporte a motor. Bandeirada. A partir de agora. Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os ouvintes ligados com a gente, sejam bem-vindos, boa noite, eu sou Rodrigo Vilela e está começando o episódio número 278 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada! Que legal! Sempre muito legal quando você participa com a gente, então vão deixando seus comentários, participem com a gente, opinem, que hoje tem muita coisa pra gente falar. Você já sabe nossas redes sociais, né? facebook.com/bandeirada, onde está tendo a live, inclusive. Vocês podem participar deixando os comentários, a gente vai lendo durante o programa. Twitter, @PGMBandeirada. Nosso canal no YouTube, is.gd/programabandeirada. Aliás, tem vídeo novo, a gente vai debater aqui, mas tem vídeo novo lá também. Já podem deixar vossas opiniões. Ah, Rodrigo, por que is.gd? Porque a gente precisa de 100... inscritos, então inscrevam-se. E para quem assina feed, bit.ly/RSS Bandeirada, nossos canais de comunicação, para você que ouve na Rádio Show do Esporte, para você que ouve na Rádio Sportsnet, desde já também nosso muito obrigado. Além do site oficial, vocês podem ouvir pelos aplicativos TuneIn e RádiosNet, que funcionam em Android ou em iPhone, certo? Começando o programa de hoje, antes de pedir destaque inicial, eu vou até pedir para a produção tirar a trilha, porque o nosso primeiro assunto, e aí eu já vou chamar nossos integrantes para isso, nosso primeiro assunto não é um assunto agradável, infelizmente, na rodada da Superbike que tivemos neste último domingo em Interlagos, o Maurício Paludetti, mais conhecido como Linguiça, acabou falecendo depois que a prova tinha acabado. Ele perdeu o controle no S do Senna, foi correndo pela parte de fora do antigo circuito e deu de encontro à barreira de proteção. O impacto foi tão forte que rompeu o capacete do piloto de 44 anos. E aqui fica todas as condolências da família Bandeirada para os amigos, para a família, para os companheiros de equipe, para os integrantes da equipe. Mais uma vez, né, Eric e Carlos, a gente tem que começar o programa falando de acidente fatal em Interlagos, o que é uma pena, né? Boa noite para vocês. Boa noite, Rodrigo, todos vocês que nos ouvem aqui no melhor programa esportivo da Web Rádio do Brasil. Porque o F segue travado aqui, já não volta mais. Toda hora vai ter que ficar apertando o F para prestar respeito para alguém e tá difícil. Mais um acidente em Interlagos. É tenso. Não tem muito o que falar, cara. É sério, é tenso. Carlos? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos ouvem. Foi um acidente até certo ponto estranho, porque assim, como você mesmo disse, foi depois da bandeirada da prova. Da onde ocorre a bandeirada até onde foi o acidente, tem pelo menos uns 300 a 350 metros de reta, onde o cara teria como frear. Não dá para saber qual foi o motivo. Mesmo se fosse o acelerador travado ali... Cara, se você vê que não dá, é instintivo de você joga a moto e dane seu equipamento, sua vida em primeiro lugar. E para piorar, onde foi o acidente, tudo bem, tinha equipes de socorro, mas assim, a mais próxima demorou 1 minuto e meio para chegar até o local. É explicável, eu fiquei pé da vida com isso, com a primeira instante, mas conversando com colegas na data de hoje, me explicaram, cara, foi na hora da bandeirada, tinha piloto chegando ainda, cruzando linha, é até certo ponto plausível essa demora de 1 minuto e meio para chegar no local. Vai saber se tinha uma equipe da reta oposta lá no meio pro final para subir até onde foi o acidente... Mas assim, não tá dá mal pra explicar, contada pra caramba essa história, essa é a grande verdade. tá mal contado por completo. Seja o acidente em si, seja o tempo de chegada até o socorrer. Cara, é totalmente inexplicável, mas fica o nosso total respeito e as condolências à família Superbike, aos familiares do Maurício, e enfim. E a gente fala, infelizmente, Interlagos não tem condição de sediar a etapa desse patamar. Infelizmente, ali Interlagos é para carro turismo, monoposto, mas para moto é inviável. Tem que fazer alguma reforma, alguma coisa para poder comportar com toda a segurança. Isso, inclusive, é um dos assuntos que eu trato no vídeo, então convido vocês, ouvintes, a comentarem lá o porquê de eu dizer, e nós também dizemos sempre aqui no programa, que aqui no Brasil não temos estrutura, e eu digo pistas, para ter campeonato de moto. Tem toda a explicação no vídeo. A gente vai, qualquer hora tiver um pouco mais tranquilo o programa, a gente trata melhor esse assunto, mas reforçando mais uma vez as condolências a todos os amigos, familiares e colegas do Maurício Paludetti, infelizmente mais um a deixar o plano terrestre, fazendo o que gosta, pelo menos se serve como um alento, fazia o que gosta. Vamos começar o programa então de fato, gente. Vamos mudar a chavinha, porque tivemos um momento histórico nesse fim de semana. Fórmula 1. A milésima corrida da história da Fórmula 1 poderia ter sido um pouquinho melhor. Não foi de todo ruim, tivemos corridas já muito piores. Mas deu uma graça, legalzinho, ok. Mais do mesmo, e a gente vai entrar em muitas polêmicas, eu creio. Mas eu vou falar pouco. Vou deixar para os nossos comentaristas debaterem sobre essa prova vencida por Lewis Hamilton, que assume a liderança do campeonato. É sério que achei que falar disso? Sim, vai ter que falar. É, Valtteri Bottas, o segundo. Sebastian Vettel na terceira posição. A classificação do campeonato tem o Hamilton com 68 pontos, o Bottas com 62. Max Verstappen em terceiro com 39 pontos. Erik von Draxler, a Mercedes, engatou a sexta e se mandou na reta. Nossa, Henrique, agora eu vou te falar, cara, já começa aquele momento, né? Fórmula 44, emoção a total, nunca sabemos quem vai chegar em terceiro. Olha que ponto que você foi chegar, quem vai chegar em terceiro, você já não cogita mais nem o vice. Não, porque todo mundo já sabe que o Bottas vai ser segundo piloto do Luizinho do 44. Você ainda tem dúvida disso, Rodrigo? Não, pelo dúvida, amor de Deus. Dúvida não temos. Eu digo que você já... Queridos ouvintes, o Erik é torcedor da Ferrari. Ele já cogita que o Vettel não vai chegar no Bottas. Não, a Ferrari, pelo amor de Deus, cara. É mais uma ordem de equipe totalmente desnecessária, né? É, mais uma. Eles não aprendem. Não adianta. Vou me estressar pra quê? E como se não bastasse isso, ainda prejudicaram o andamento da corrida do Leclerc. Carlos Martins. E aí, Carlos, o que você diz da corrida? Vitória de Lewis Hamilton, milésima corrida da Fórmula 1. A vitória foi decidida na largada, né? Luizinho largou melhor que Valtteri, conquistou a primeira posição na primeira curva e ali seguiu tranquilamente, com calma, até o final. Acho que o Valtteri, a vitória dele na Austrália foi só aquele lampejo, tipo, aquele fogo de palha, do mundo, oba, vai ter emoção. Não. Dali em diante, tipo, não. Pera. Vamos e aguardar fazer o pé também, equipe, né? Olha, não duvide se daqui a algum tempo o menino Charlinho torrar as paciências e falar assim, amiguinho, tô indo embora. Ah, mas... Eu tô cansado. Tô andando melhor que o menino Tião. Ele tá só chorando, quer ser o Luiz Pereira e usar a bola quadrada. E detalhe, ele tava andando melhor, enquanto tava na frente do Vettel. Mesmo o Vettel abrindo asa para tentar chegar e passar, não conseguia. O Leclerc conseguia abrir aos poucos e explicou, ó, eu tô melhor que ele. E os caras, Sebastian tá mais rápido que você. Aonde, né? Né? E no pit estragou mais ainda, onde o Leclerc falou assim, ó, eu não sei se vocês querem saber, mas estão estragando minha corrida nos pits. Não sei se vocês querem saber, mas é só pra saber. Tá ridículo, já. O Leclerc, ele vai penar um pouco na Ferrari, né? Já começa com a contratação dele, foi só uma homenagem ao... Júlio Bianchi. Esqueci até o nome dele. Não, Júlio Bianchi não, pelo amor de Deus. Oi? Não, Júlio Bianchi não, né? Não, não, o ex-presidente da Ferrari. Marchionne, Sérgio Marchionne. Ah, tá. Que ele já tinha acertado com o Leclerc, porque muita gente na Ferrari era a favor de continuar com o Raikkonen. Mal e porcamente, comparando, gente, é quase o que a Tyrrell fez com o Ricardo Rossetti. Nossa. Tô exagerando um pouco? É, porque o Rossetti caiu na mesma situação. Ele só foi pra Tyrrell por causa do... Na época, né, do Craig Pollock. E toda a cúpula da Tyrrell ficou furiosa. E aí sacanearam ele de todo jeito. Até uma das coisas é colocar na plaquinha dele, Tozer. O Tozer. E Tozer em inglês significa... Significa procura aí, quem quiser no Google, que é impróprio pro horário. tem que rir, mano. Tem que rir. Aí o pior de tudo é que o Vettel é quem fica pagando os pecados dele com essas presepadas que a Ferrari vai aprontando. Eric. Oi. Na corrida 1000 da Fórmula 1, McLaren e Williams terminando nas quatro últimas posições. O encanto acabou? Olha, na boa. Pro pessoal que... Rodrigo, você viu a live que eu deixei lá no... Você viu a live que eu deixei, né? Sim. Cara, eu não sei como é que vocês estão surpresos. Eu vou dar um desconto ainda pro Lando e pro Sainz, que foram vítimas de acidente na primeira volta. Tá, mas assim, o cara, é aquela parada. Já tava meio claro demais, né? Infelizmente, já tá meio claro demais que a milésima corrida ia ser isso, ia ser mais do mesmo. Eu falei isso na live, que pra quem tiver interessado, procura lá no Facebook do Bandeirada, né? Falei, cara, vai ser mais do mesmo. Por quê? Porque, cara... Fórmula 1 virou uma mesmice, né? Virou, não digo nem questão de ser mesmice. É mais pelo fato de que... Chegamos no ponto que... Como eu falei, nada acontece feijoada. Nada acontece feijoada. Essa é um meme que, infelizmente, reflete a realidade da Fórmula 1. E cada tentativa desesperada que se tenta de mudar alguma coisa, algum domínio, coisa do tipo, só é tiro que sai pela culatra. Carlos. Oi. Levamos em consideração que o Lando Norris tomou aquela porrada do Daniel Kvyat. Sim. E que ainda vai vir a fase europeia também. E vamos ver se as coisas melhoram. Pra McLaren, porque a Williams, o Robert Kubica já jogou a toalha dizendo: eu já tentei de tudo e o carro não anda. Rapaz. Cara, e quando um sujeito desse que tem histórico, o cara manja da situação do mundo. Ah, mas ele... Amiguinho, o que ele tá fazendo na condição que ele tem hoje, com a limitação que ele tem, ele tá tirando leite de pedra, tá? Porque o carro tá uma draga. E sabe o que é pior? Sabe, tipo, ano passado, quando a gente viu aqui esse carro, a gente falou assim: cara, não dá pra piorar. A turminha da tia Claire conseguiu. Sabe uma coisa que não dá pra piorar? O fundo do poço. Espera! O fundo do poço tem subsolo, eu descobri isso. Ah, meu Deus do céu. A gente rica é pra não chorar. Numa prova onde o piloto do dia é Alexander Albon. Só numa corrida 1000 mesmo pra isso acontecer, né, Eric? Ah, meu Deus. E a gente reclamando do da torcida brasileira, dos BR aqui, trolando o Galvão, querendo botar o craque do jogo com... Botar o Kudela como... Ah, o Kudela. Como craque do jogo, né? Não, mas também... Mas assim... Mas também... o álbum... Pode falar, Carlos. Continua. Não, pode falar. Então, não. Assim, referente a colocar o álbum como o piloto da prova, eu até certo ponto concordo pelo que aconteceu nos treinos livres. O acidente que ele teve perto da linha de chegada, onde o carro ficou totalmente destruído, ele conseguia ainda chegar num P10, cara, foi digno de aplauso. Foi muito digno de aplausos. Outra coisa digna de aplausos na corrida, na minha opinião, o pit stop da Mercedes. Em 5 segundos eles trocaram os pneus. 6, vai. 6 segundos eles trocaram os pneus dos dois pilotos. É preciso isso. Isso a gente tem que bater pau na Fórmula 1. Salvo engano, foi a troca mais rápida? Não, né? Não chega a ser a troca. A Red Bull já fez uma parada em 1,9. Não, falando nessa corrida. Na corrida do Bottas, sim. 3 segundos. Deixa eu verificar aqui. Verifica então, Eric. Enquanto o Eric verifica. Eu não falo mais nada. Eu não tenho mais o que falar da corrida. Hamilton venceu. Hamilton começa a disparar pro título. O que eu tenho é. Kimi Matias continua excepcional, incrível, ele continua espetacular. E os testes que o Mick Schumacher andou fazendo nas últimas semanas, já deixa o Giovinazzi com a pulga atrás da orelha, né? Porque o Mick Schumacher foi bem de Ferrari, andou muito bem na Alfa Romeo, já é algo pro Giovinazzi começar a se preocupar. Conseguiu achar, Eric? Olha, acho que sim. 2019 DHL Fastest Pit Stop 2019, tô abrindo aqui. Por incrível que pareça, as duas paradas mais rápidas foram da Red Bull. O Verstappen com 2.15 e o Gasly com 2.19. O Bottas fez 2.37. A mais rápida dele, não sei se foi essa que você tá mencionando. E o Hamilton aparece em nono com 2.92. E o pior, Rodrigo, tem um campeonato. Tem um campeonato de pitstop mais rápido. Sim. Bizarro. É sensacional. E é o único momento que a gente vê as outras equipes competindo de igual para igual. Mas o Gasly fez um negócio legal. Foi no finzinho, botou o pneu de pista rápida e ele foi e fez a volta mais rápida. E aí marcou um pontinho a mais. Marcou um pontinho a mais. Vá que vai fazer diferença. Não. Bora pro próximo assunto, gente. Bora, né? Próxima prova, dia 28 de abril no Azerbaijão. Onde sempre tem surpresas. A gente espera que tenha bastante surpresas este ano também. Mudando de assunto, mas ainda no âmbito mundial, hora da Fórmula E. Fórmula E. E-Prix de Roma. Aí, Eric, Rodrigo, vamos falar, eu ia falar isso agora contigo. Equipes. Eu ia te emendar dizendo o seguinte: pintam-se o 7 no campeonato de equipes, pinta-se o 7 no campeonato de pilotos. Pode continuar. É isso que eu ia falar. Enquanto na Fórmula 1 a gente nunca sabe que vai chegar em terceiro. Na Fórmula E, sensacional, Rodrigo. São 7 pilotos vencendo 7 etapas. Então, correção. 7 pilotos de 7 pilotos diferentes, de 7 equipes diferentes, vencendo 7 etapas diferentes. Sabe quando que você vai ver se na Fórmula 1 de novo na tua vida? Nunca! Boa noite. Bom, tão cedo nunca. A gente teve um campeonato bacana em 2000 e... Qual foi o campeonato que teve bastante gente vencendo? Acho que o último foi o 2012, foram 5 equipes diferentes vencendo. Acho que 2011, que começou... Não, 12. 12. 6 ou 12? 12, 12, que venceu o Kimi Raikkonen, venceu de Lotus, Maldonado venceu de Ferrari, e aí teve Red Bull, McLaren e Ferrari vencendo corrida. Maldonado venceu de Williams. De Williams, é. Maldonado venceu a Ferrari naquela ocasião. E para desespero de Nelsinho Piquet, quem venceu a corrida foi Mitch Evans da Jaguar. Foi só o Nelsinho cair substituído pelo Alex Lynn, que também não é grande coisa, mas o Mitch Evans venceu. Já há bastante tempo ele tem mostrado uma evolução e ele evoluiu muito. André Lotter e Stoffel Vandoorne completaram o pódio, primeiros pontos da HWA. Stoffel Vandoorne já sobe no pódio com um desempenho muito bom. Não, mas um completando a listinha da felicidade, você quer dizer, né? É, eu espero que ele pense assim também, tá? É, Lucas de Graça terminou na sétima posição e ele foi o único brazuca a terminar a prova porque o Felipe Massa acabou batendo na confusão causada pelo José Maria Lopes, que deu uma porrada no muro. Aí o Jean-Henrique Verne acertou o José Maria Lopes, o Gary Paffett não teve como passar, acertou os dois e aí o engarrafamento começou e o Massa saiu nesse engarrafamento. Pobre menino Zacarias. Foi um momento pastelão do fim de semana. Mas pro campeonato, o Lucas de Graça não tem do que reclamar com esse sétimo lugar, que ele tá muito bem na parada. Jerome D'Ambrosio assumiu a ponta do campeonato com 65 pontos. Antônio Félix da Costa tem 64. O Lotter subiu para 62. E o de Graça é o quinto com 58. Mesmo com a sétima posição, ele diminui vantagem pro líder do campeonato. Eric e Carlos, mais algum destaque sobre a Fórmula E que vocês queiram passar? Rapaz. Pobre Maximilian Gunther, que substituiu o Felipe Nasser e já começou dando porrada no carro. E ele antes disse assim, não, eu quero mostrar meu potencial para 2020 e tá de volta full time na categoria, mas... Não vai rolar. Pera. Por essa eu equipe acho que não rola vai não. Dar não, amiguinho. Desse jeito não dá não. A presepada foi grande. Numa pistinha encardida, né? A Dragon nessa prova teve bem, hein? O Gunther batendo, o Lopes dando presepada. É bem complicado. Um lixo. Não, deixa eu pegar... Para passar para vocês, ouvintes, um pouco do resultado da prova. Porque foi uma coisa maluca essa vitória do Evans. Principalmente você vendo onde estavam os favoritos ao título, né? Porque vocês estão vendo só a gente falar de Evans, Lotter, Vandoorne e o restante do pelotão, Lucas de Graça e Felipe. E cadê o resto, né? Vocês devem estar perguntando. É complicado, queridos ouvintes. Ó só, pra vocês terem ideia. Eu tô tentando abrir o site, daqui a pouco eu abro o site, não se preocupem. Um dia, quem sabe, né? É, o site da Fórmula E é muito pesado. A classificação foi daquelas malucas por causa de chuva. A classificação já embaralhou tudo, o Carlos já tocou no assunto legal. A classificação embaralhou o grid. Aí... A gente tem... Ô, site, será que você pode abrir para eu poder passar para os ouvintes? Aê, Race Results. Palmas para o site da Fórmula E. Cala a boca, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Vamos lá. Classificação da prova. Ó, só para vocês verem os principais favoritos. Boemi foi quinto. Ó, Boemi em quinto, Roland sexto. A Nissan completou a prova com os dois carros. Aê! Depois glória, de glória, glória, aleluia. D'Ambrosio foi o oitavo, por isso que o Lucas de Graça tirou ponto em relação ao líder. Só que, ó, Félix da Costa, nono. Verlaine, décimo. Aí o resto não pontuou. Sambud, não pontuou. Verne, não pontuou. E o resto ficou pra ver navios, né? Parabéns. Ah, muito bom. Não, a tropa que muito ficou bom. Na primeira volta, ó só. Daniel Abt, o Gunther. Que eles, aliás, eles acabaram, ainda ficaram, mas depois ainda voltaram pra prova. Lá atrás! Alexander Sims também, lá atrás! Os dois da Venturi ficaram na prova. E o Gary Paffett foi quem deu a porrada no José Maria Lopes, que ainda voltou pra prova. E chegou em 16º, ele não ficou em último. Ah, menos mal, né? Menos pro Gary Paffett que bateu, né? Aí eu quero saber. Né? Ai. E veio que o companheiro dele terminou em P3. P3, ele viu o Vandoorne terminar no P3. Isso é sensacional. Vamos ver a classificação das equipes? Eu nem falei das equipes da Fórmula 1 porque a Mercedes está liderando de braçada. Mas na Fórmula E... por incrível que pareça, a Tetita continua líder do campeonato com a Virgin em segundo e a Mahindra em terceiro. Mesmo o D'Ambrosio sendo líder do campeonato, o Verlaine ainda não emplacou. A Audi é sua quarta colocada. E sabe quem é a última colocada? Ah. Adivinha aí. A Jaguar. Não, a NIO. Que era a China Racing, virou NIO e não pontua faz duas provas. Legal pra caramba. Eu ia falar que era a Dragon. Não, a Dragon ainda tá lá. É a Dragon. Tá lá é do Dragon. Lado, né? É, não. Pertinho. Não, você sabe o que que é? A porcaria do site me coloca um load more, quer dizer, veja mais, pra abrir uma equipe. Gente, o cara que fez esse site merece o troféu joinha. A Dragon tem 2 pontos no campeonato. Tá explicado, né? Uhum. O Nasser é mais preocupado com a Fórmula E. Quer dizer, preocupado com o WeatherTech, né? Isso, Fórmula E não, WeatherTech, onde eu tirei Fórmula E? Não, é o WeatherTech, nós vamos falar disso daqui a pouco. É, o Gunther batendo todas, o Lopes é doido de pedra, ferrou pra Dragon. O Lopes é doido de pedra, é ótimo. Desde o tempo que ainda ele era... Ainda bem que a Penske tá ganhando uma boa grana com Fórmula Indy, NASCAR, Supercars na Austrália. Ainda bem. Vamos falar bastante da Supercars. Alguém tem que suprir o prejuízo. Não, e alguém... nada no mundo pode ser perfeito, né? Próxima prova, Paris, 27 de abril. Esperamos uma corrida um pouquinho melhor. E com... um ponto de ultrapassagem, pelo menos, né? Porque essa de Roma não colou muito bem, não. É isso aí, queridos ouvintes. Vamos encerrando, então, o primeiro bloco. Daqui a pouquinho, a gente está de volta para a continuação do nosso programa. Daqui a pouquinho, a gente volta para o segundo bloco do programa. Não sai daí. Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa. Lembrando sempre nossas redes sociais, facebook.com/bandeirada, twitter@pgmbandeirada. Vamos para os abraços, que hoje vai ser voando os abraços. Luiz Henrique Galupi, grande abraço para você, tá junto com a gente. Carlos Fonseca, Igor Cortes, Gustavo Tomazelli, Aline Vilela. Abraço para o Maurício Filho, também tá junto com a gente. E Eric, já vai me dando abraço também. Se eu lembrar, eu volto para falar. Beleza, me explica a impressão de sempre da bruxinha de 52 e é só isso mesmo, o resto do preguiça. E aí, Carlos? Vamos lá, então, vamos emendar. Bom, eu também não posso começar sem ser um dos meus minions favoritos. No último final de semana eu planejei fazer uma peça surpresa pra menina Alice conseguir de maneira grandiosa junto com a dona Silvana. Abraço pra Dona Beth, seu Cláudio, também tô morrendo de saudade de vocês. Eu encontrei com eles na festa, mas foi aquela coisa de correria. Fabrícia Bianchini, aquele grande abraço. Letícia Siqueira, parceira de longa data, também aquele abraço. Tá curtindo férias agora? Qual é o planejamento de férias, menina? Que ano passado, Letícia Siqueira estava na Austrália. Oi? Danilo Borba, aquele grande abraço também. Seu Rodrigo Torres, que discutiu comigo sobre a Superbike, ele já foi piloto de Superbike, qualquer hora eu vou chamar ele para participar com a gente aqui, e ele me explicou a situação, o porquê de não ter, o porquê dessa demora na Pro, de ter atendido o piloto que veio a falecer, e a todos vocês que nos ouvem, um grande abraço. E faltou um também, Dona Cris Pereira, o aniversário foi nesse último final de semana. A senhora não deu sinal de vida falando o preço do resgate pelo tio V. É só falar mal do Lourenço, por favor. É só falar bem do Lourenço que ela aparece pra falar. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal, tá todo mundo por aqui. O pessoal tá deixando bastante. Rapidinho, Eric, o pessoal tá deixando comentários, né? O Rômulo Baroni também deixando comentários. O pessoal todo participando com a gente. Isso é sempre muito bacana. De ver o pessoal, vão divulgando, vão passando. O Carlos Fonseca deixou um comentário. Essa eu tenho que passar, porque no nosso grupo do Samba Rio, grupo do WhatsApp, tem sempre uma pancadaria quando se fala de técnico brasileiro e técnico argentino. Ele perguntou se a Ferrari precisa de um técnico argentino. Deixa do jeito que tá. Precisa a sua mãe, né? Só se for. Não. Carlos, é só pra provocar agora o Eric. Não, deixa assim, pra gente continuar a ver a Ferrari perdendo e a gente continuar vibrando. Legal, vocês são uns canalhas. É outra coisa. E rapidinho, um abraço pro Ricardo Ruela, que curtiu a página do Bandeirada há poucos minutos. Ricardo, seja muito bem-vindo. Ricardo Ruela, Vitor, Vitor Paulino. Podemos esquecer também da nossa fofíssima, queridíssima amiga Bárbara Franzin, né? Level 36 no Pokémon GO, tá meio empacada ainda, daqui a pouco ela bate o 37. Pokémon GO não, mas eu tô jogando Angry Birds agora. Vamos pro próximo assunto, gente? Eu jogo Pokémon GO e ela também. Sim, vamos lá então, que tem assunto pra dedão ainda pra gente falar. Tá só começando, hoje vai ser... Nós vamos ficar parecendo Salgueiro na avenida, correndo. Vamos lá então, queridos ouvintes, hora da IndyCar. Fórmula Indy. Grande prêmio de Long Beach. Eric... Essa sim, chatíssima, chatíssima. Ah, cara, mas... Eu posso pegar meu travesseiro? Não, senão você vai dormir. É, vitória... Obrigado. É, vitória de Alexander Rossi de ponta a ponta. Não tem nada a ver com isso, fez uma corridaça. Joseph Newgarden e Graham Rahal completaram o pódio. Matheus Leite, 16º, Tony Canaan, 19º. Nem conta, esquece, vira a página. Por que a gente tem que falar da pista... que não teve quase ultrapassagens. É, eu não sei se é o formato do traçado, né, com os carros atuais, Carlos, mas equilibrou de uma forma que não tinha disputa, não tinha como ter disputa. E aí muitos questionando se não é hora, de repente, de dar algumas modificadas no circuito para ter emoção, porque o carro é muito bom. Sim, o carro é muito bom, é resistente... suporta boas pancadas, mas assim, a prova não teve emoção nenhuma. A única, assim, o ápice foi o que aconteceu depois da prova, né? Onde teve gente que perdeu posição. Mas fora isso, puf, emoção pro Alexander Rossi, que dominou de ponta a ponta, de fio a pavio. De fio a pavio fez um... E a outra emoção também vai ser pro jardineiro, Eric. Que jardineiro? Você lembra? Você sabe? Verdade, cê o conhece, jardineiro. Coitado. É, o jardineiro. Você conhece? Você conhece a pracinha, né? Que tem em Long Beach com aquela estátua do golfinho, né? Sim. Pois é, o Jack Harvey enfiou o carro Matagal adentro. Boa, garotão. Não foi Boa. Culpa dele. Não foi culpa dele. A culpa foi de quem bateu nele. Nem lembro agora quem que dá porrada nele. O Luiz Henrique Galupi coloca uma lombada na reta para os pilotos darem uns saltos. Rob Gordon gostou disso, hein? Colocar uma lombada, umas rampas. O criador da pista de San José também, né? Aquela lá vai pular lá longe. Tem umas coisas que são um sarro mesmo do pessoal. E, gente, foi uma corrida muito sem graça, onde muitas das posições foram definidas no box. As emoções ficaram por conta de quem ia batendo, né? O Will Power tentou uma ultrapassagem, passou reto ao defender posição do Dixon. Ele tentou defender a posição do Dixon, acabou passando reto. Depois ele voltaria para a prova. O Graham Rahal tomou fechada e deu fechada a tudo que foi direito, né? E o Rossi se coloca na briga do título, Carlos. Se coloca, não, finca o pé e a bandeira e fala: estou aqui, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Deixa eu só passar pra vocês, ouvintes, eu falei do Graham Rahal em terceiro, mas é porque eu não tinha corrigido a tempo no meu bloco de notas. Lembrar, claro, que quem ficou em terceiro foi o Scott Dixon na prova, porque, como o Carlos disse, o Graham Rahal perdeu a posição, né, foi punido em 5 segundos por causa da fechada que ele deu em cima do Dixon, que realmente foi desumano o que ele fez nas voltas finais. Ele jogou o Dixon lá na parede. É mais do que justo ele ter perdido essa posição, o que seria, o que infelizmente, né, o Carlos, manchou um pouco a corrida que ele fez. Foi uma corridaça. Sim, foi uma corridaça, mas aí acabou manchando, né, no finalzinho. E o ponto, eu queria colocar um ponto negativo também na prova. Colton Herta. Putz, bateu sozinho. Bateu sozinho e aí foram entrevistar ele, tipo, pô, o que aconteceu, tal. Pô, os caras na maior boa vontade. Menininho no maior estilo mimizento, respondendo de meio que de soslaio, meio que tipo... Eu não quero. Não, meio não blasé, quero, né? Não, é porque ele viu lá que quem que tava. Cristiano falou que não queria falar com ninguém com bandeirantes na frente das câmeras, tá ligado? É. Uhum. Eu não falo, não quero falar com ninguém. Não, foi ridículo, foi patético. Alguém dá uns tapas na fuça dele e fala que ele só tem 18 anos, tem que aprender muito. Aí nessa ele puxou o pai, tá? Então não me surpreende, não. Brian Retta dava um chilique. Brian Retta dava um chilique de vez em quando, que dava até vergonha. Classificação do campeonato. Oi? Deixa. Não quero falar com. O que aconteceu? Não interessa pra você, palhaço. Nofa. Classificação do campeonato: Neil Garden 166 pontos, Rossi 138, Dixon 133, Canaan 19º com 56, Leite 23º com 46. Próxima parada: Indianápolis. Começando, claro, com a prova no circuito misto, que acontece dia 12 de maio. Porém, agora é hora de Indianápolis, os pilotos se mandam pro oval sagrado para competir. Inclusive Fernando Alonso, que já andou fazendo aqueles testezinhos marotos e maneiríssimos com o carro da McLaren. McLaren que deu uma declaração dizendo que a probabilidade deles entrarem na Fórmula Indy não é mais se, e sim quando. Palmas para McLaren, claro, né? Aí eu curti, hein? Todo mundo curtiu. Vamos mudar de assunto? E nota 10 para Gil de Ferran. Ah, esse aí sempre. Vamos mudar de assunto? Tem mais duas pra gente falar, são duas sensacionais. Principalmente Bora. Essa próxima que a gente vai falar em duas rodas. MotoGP. MotoGP em Austin, nos Estados Unidos. Vitória de... Não foi de Mark Marquez, por incrença que parível. Alex Rins conquista sua primeira vitória na categoria, na MotoGP. Com Valentino Rossi em segundo, Jack Miller na terceira posição. Pô, mas o Marquez estava vencendo todas desde 2013. Sim, desde que Austin fez parte do campeonato, o Marquez vence as provas. Só que ele caiu sozinho, Eric Von Draxler. Sabe aquela coisa do tipo jogar a casca de banana do Super Mario Kart? Pois é. Foi bonzinho. Eric Von Draxler caiu sozinho. Que bizarro. Não, e o pior é que ele tentou levantar da moto, ele tentava de todo jeito, e ele tentou voltar, e eu quero voltar. Aí quando ele tentou voltar, ele perdeu o equilíbrio, caiu de novo e falou, agora chega. Ah, dana-se. Meu chapéuzinho, que bosta, hein, amiguinho? O que é lógico, mais engraçado? O que é lógico, né, Carlos, não apaga o bom fim de semana que ele fez, mas caiu. Patético. Não apaga. Foi assim, o fim de semana dominante. E na volta seguinte... Quem no mesmo ponto quase a moto para. Putz, Jorge Lorenzo. Não, mas aí não tem culpa nenhuma. Corrente da moto quebrar. Não tem culpa nenhuma. Não, ali, duas ali, vezes. A corrente da moto escapou. Boa. Não tinha o que fazer. Mas nas duas. Ele, foi por duas vezes que a moto escapou. Ele olhou a corrente e ele, não acredito. Tá no minhaco o Lorenzo aí. E assim, Alex Rins se torna o primeiro piloto a vencer nas três categorias na pista de Austin. Sim, ele conseguiu vitória. Não, o Marquez só venceu na 2 e na MotoGP. Não, considere-se. Ele não correu na prova. Não consideremos, tinha. Exatamente. Consideremos que quando o Austin entrou no calendário, o Marquez já estava na MotoGP. Então, não tinha como ele vencer nas outras categorias, né? Lógico. Ninguém tá falando que o Rins é melhor que o Marquez. Entendeu? Mas agora sim. Olha, então, o Gallup, deixa eu só comentar o que... Rapidinho, Carlos, olha essa. O Gallup comentando 62 de inclinação, usa o ombro pra fazer a curva. Um dia chega a 63 e cai. Não, Gallup, o Marquez já fez curva a 64 graus. Ele é o único que conseguiu isso na história. Deve ser a cabeça, apoiando a cabeça, tipo, volta. Assim, agora, nada contra a vitória do Rins, que foi excepcional, mas... Aí fala o torcedor do Valentino. Eu queria muito que ele ganhasse, cara. Ah, eu gosto de umas zebras de vez em quando. Não, assim, como é que eu vou te falar? Não, foi o que eu falei, em nenhum momento desmerecendo. Sim, não, eu entendi que você não desmereceu, sim, mas enaltecendo. Eu gosto das. Mas assim, aí o lado do torcedor fala, eu queria a vitória do Valentino, cara. Ah, mas foi uma corrida sensacional, foi muito bacana e bom pro Rossi, que chega bem no campeonato. E o Dovizioso, que foi o quarto colocado, assume a liderança do campeonato com 54 pontos, num fim de semana que tava horrível pra ele. Ele largou em 13º, foi mal nos treinos, viu o melhor Ducati ser o Banaia no grid. Não, não foi o Banai, o Miller foi melhor. Mas o Banai largou na frente. É, o Miller. Dele. O Miller e o companheiro dele tava em P8 também. P8. O Banai até fez uma prova meio mais ou menos, como tem sido esse ano, mas é assim mesmo para quem estreia numa satélite. Que é alguém que fez uma prova boa nesse final de semana? Teve vários se destacaram. Nosso Franco. Franco Morbidelli, quinto colocado, boa prova para ele. Mais uma vez, Vinhales apagado. Vinhales. Eu sei não do Vinhales, viu? Não sei se ele tá desmotivado, não sei se ele não engrena por causa do Rossi. É difícil dar umas. O tilt que ele dá na corrida. Você quer outro que mandou bem também? Fábio Quartararo. Mas esse já tava mandando bem desde o início, né? Ele teve problema no Qatar, problema na Argentina. Uma hora em Aca tem que sair. Uma hora saiu. Ah, sim, com certeza. Então, aí ele conseguiu. E falando em Aca, alguém ouviu falar de Johan Zarco nessa prova? Eu tô com medo do pessoal da KTM não querer mais ouvir falar nele. Ia ser patético, né? Com tudo que eles fizeram. Assim, todo mundo tava. O próprio Pit Bider tava contente com o desempenho de Paul Espargaró. O patinho feio que tava todo mundo já colocando assim, final do ano tá na rua. Tá mostrando serviço. Mostrando serviço, tá indo bem pra caramba o Paul Espargaró. Quem foi mal dessa vez foi o Alex. O Alex não fez uma corrida legal, mas o Iannone pontuou. As seis marcas pontuaram. Bacana isso. Isso é bom. Isso é legal pra caramba. Bom. É bom a gente ver as seis pontuando pra ver as seis continuando motivadas. Vamos rapidinho pra Moto 2 e 3, Eric e Carlos. Na 2, Thomas Lutti. Eu paro, respiro fundo, eu repito pra vocês, queridos ouvintes. Thomas Lutti venceu. Que bom, que legal. O Thomas Lutti vencer. Marcel Schirotter em segundo, Jorge Navarro em terceiro. Também corrida que estava bem. Até o Alex Marques começar a aprontar das suas e parar lá atrás. Adotado. Só pode. O Luca Marini também fez tudo errado na corrida. Os adotados não se deram bem nesse final de semana. O Remy Gardner deixou o Perales. E do Perales, que é um dos dirigentes da SAG, que é a equipe do Remy Gardner. Deixou mais furioso ainda. Ele deu entrevista pro Sport TV, já tava com uma cara de pouquíssimos amigos, deve ter ficado pior ainda. E Thomas Lutti voltando a vencer, gente. E para quem achava que Thomas Lutti não era de nada pela temporada pífia na MotoGP, eis que ele volta ressurgindo das cinzas. Ressurgindo das cinzas e fazendo uma prova com autoridade, Eric. A Dynavolt fez uma prova com autoridade nesse final de semana na 2. Quem deu azar foi o Vierge. Vierge deu azar. O Baldassarre deu um azar do cão na prova e sorte na classificação. Porque ele continua líder do campeonato com 50 pontos. Aliás, deixa eu passar a classificação da principal. Rodrigo, o Vierge precisa nadar numa piscina olímpica de Sal Grosso, né? Que na prova passada, na volta de apresentação, a moto falha e ele não larga. Agora na primeira volta ele é atropelado e se dá mal. Tá ruim a coisa, hein, filho? Tá complicado. Deixa eu passar a classificação da MotoGP. O Dovizioso tem 54 pontos, o Rossi tem 51 e o Rins com 49. Na Moto 2, o Baldassarre tá com 50 pontos, o Schirotter com 47 e o Lutz sobe pra terceiro com 45. Na Moto 3, primeira vitória, Eric Von Draxler, Max Biaggi pode comemorar sua primeira vitória como dono de equipe. Ele venceu. Vitória de Aaron Canet. Agora vocês conseguem me ouvir porque eu não ouvi nada. Morreu aqui a ligação. Parabéns. Morreu, hein? A ligação. Eu ia falar um negócio, deixa eu ficar quieto. Eric Von Draxler. Enfim, Max Biaggi comemorando vitória com o Aaron Canet vencendo. Tava na hora, né, filho? Até que enfim. Raul Mazia e André Amino completando o pódio. E bom, a zona ficou lá atrás. Agora deu pena do Tatsuki Suzuki, gente. Tava liderando a corrida, faltando 3 voltas pra acabar, ele caiu. Mas como assim, velho? Aí não dá, hein? O Japa despencou. Aliás, muita gente despencou na Moto 3. Aí não dá pra ser feliz, né? Foi difícil, hein? Na 3 tava tenso. Mas é bacana, assim. E é assim, a culpa da pista. A pista tem suas ondulações, né? Tem que saber lidar com isso. Ué, piloto que é piloto não tem essas paraçadas, não. É, menos o Vettel. É, classificação da Moto 3. Mazi e Canê, líderes com 45 pontos. Nicola Antonelli com 32. Kaito Toba com 31 pontos. A próxima prova é em Jerez de la Frontera, dia 5 de maio. Seria a abertura da Moto E, mas todo mundo já sabe, a Moto E não vai estrear agora, porque nos testes que teve em Jerez há algumas semanas, a estrutura provisória onde estavam as motos elétricas pegou fogo e todas as motos e todos os equipamentos foram para o Beleléu. O campeonato da Moto E vai começar só na Alemanha, em Sachsenring. Então, normal Moto 3, Moto 2 e Moto GP. Vamos mudar de assunto de novo? Bora. Vamos mudar de assunto de novo. Então, próximo assunto é hora da gente falar de Endurance. Endurance Insa WeatherTech. Eric. Fala tu. Tinha gente zoando com a cara dos portugueses. Mas quais portugueses? Felipe Albuquerque e João Barbosa falaram que a equipe sem o Christian Fittipaldi não seria nada. Não é assim então que se lida. São dois monstros. Passa amanhã. É. E aí passaram. Vencendo a prova de Long Beach, vitória de Felipe Albuquerque e João Barbosa com Rick Taylor e Hélio Castro Neves. Carlos! Oba! Vai dar uma porrada na fuça do Rick Taylor, que ele teve todas as chances de tentar uma ultrapassagem e não conseguiu. O Hélio Castro Neves ficou no veneno com ele. Olha, como a gente diz aqui no interior, é pra pegar um gato morto e dar surra nesse sujeito até o bicho voltar a miar. Ou latir. Ou tatuar na costa dele um cavalo e bater até relinchar. Coitado. Teve todas as chances o Rick. Essa prova teve só 1h40, tá, queridos ouvintes? É uma das provas de tiro curto que tem na categoria, junto com Detroit. Mas o Rick Taylor teve todas as chances na parte final de vencer essa prova. Ele tinha mais carro, ele tinha mais... Ele tentou de todas as formas. Não, não tentou de todas as formas. Ele pecou nas últimas voltas por ficar com medo de tentar uma ultrapassagem. Felipe Albuquerque agradeceu e deu a vitória para Cadillac, para a equipe Action Express, e que o recolocam no campeonato. Vocês vão ver o equilíbrio do campeonato daqui a pouco, eu falo disso. O terceiro lugar foi para o Danny Cameron e para o Juan Pablo Montoya. Sexto lugar para Pipo Derani e Felipe Nasser, que continuam líderes do campeonato com 92 pontos. Elinho e Rick Taylor com 90. Albuquerque e Barbosa com 89. Aí olha só, quarto lugar, Renger van der Zande e Jordan Taylor com 88 pontos. Eric von Draxler, 4 pontos separam os 4 primeiros colocados. E tem gente que diz que Endurance é chato. É chato sim. Chato é ter que ficar ouvindo esses comentários toscos desse povo que não entende o que tá falando. A Endurance é chato. Vai, ué, cara, não fala nada, deixa quieto. Deixa quieto. E aí, Carlos? Endurance é chato. Tá bom. Fala isso pro Alonso, que foi campeão de Le Mans e campeão das 24 horas de Daytona. Miguinho, você não gosta de Endurance? Não se esqueça que muitas das tecnologias de Endurance tem no seu carro, viu? Ou então no carro que leva você, no busão que te leva, tá? Obrigado e boa noite. Essa palha é minha. Tá, eu pago depois você pelo copyright. Deixa aí. Seja mais original. Maldade. Na GT Le Mans, quem venceu a prova? Carlos. Eric. Fala, amiguinho. O que vocês querem aí? Outros dois monstros de turismo que ninguém, que tu muito subestima: Early Bamber e Laurent Vanthoor. A Porsche escolheu piloto muito certeiro pro WeatherTech. Aí eu vi vantagem. E para completar, pois o segundo lugar na classificação do campeonato também é da Porsche, né? Porque o Early Bamber e o Vanthoor são líderes do campeonato agora, né? Com 91 pontos. O Nick Tandy e o Patrick Pilet em 87. Junto com o Ian Magnussen e Antônio Garcia da Corvette. Lembrando que o Tandy e o Bamber foram os dois que fizeram, junto com o Hülkenberg, a trinca que venceu as 24 horas de Le Mans em 2015, que deixou o Bernie Eccleston fulo da vida. Pistolinha. Sabe quem tá em quarto? Carlos. Oi. Dirk Miller, mas não é com Joey Hand, não. É com Sebastian Bourdais. O Bourdais correu. É verdade, esquecemos de falar que Sebastian Bourdais fez jornada dupla esse final de semana. Fez jornada dupla, ele correu no lugar do Joey Hand nesse fim de semana e conseguiu completar a prova entre os primeiros. E tá em quarto no campeonato, né? Ele não deve ficar em quarto porque ele não deve correr todas as provas até o fim do ano. Mas o andamento dele tá sensacional junto com o Dirk Miller. Ah, é por isso que a Ganassi, quando dá chance, fala assim: ô minutião, tá fazendo o quê? Tá de boa? Chega aí. Vem cá. Próxima chega prova. Aí, tem um lugar pra você. Um lugarzinho pra você. Próxima prova, Mid Ohio, entre os dias 3 e 5 de maio, já com todas as categorias, né? As quatro categorias correrão. E eu tô vendo aqui a classificação. A gente teve uma grande prova da Corvette, pondo os seus dois pilotos no pódio, as duas duplas no pódio, né, Carlos? A Corvette faz grandes provas em Long Beach. É a cara deles, né? Já não é de hoje. Sim, sim. É a pista, como posso dizer, no jeito pra eles. É no jeito mesmo, é impressionante. Ô, Eric, o que a Porsche e o Fordão conseguem nas pistas de longa, pista curta e de rua, Corvetão da massa. Corvetão da massa. É. Bom, Nasser, Derani, Elinho, dá pra dizer que pelo menos no Endurance a gente tá sendo um pouco feliz, né? Pelo menos isso, né? Mas assim, o Rodrigo, apesar de tudo, né? Apesar de tudo, dá pra. O Endurance já, como é que fala? Já mostra uma excelente alternativa para o pessoal que quer seguir a lixinha da felicidade, né? Mais uma. Não é de hoje, aliás, né, Eric? Mas agora começa a ter muito mais respeito por parte das pessoas, né? Parou muitos. Embora a gente ainda tenha alguns comentários, mas parou aquela coisa de Endurance é categoria para aposentado. Aham, uhum, tá. É tão aposentado que o Huckenberg já tá querendo meter o pé e ir pra lá de novo. Imagina! O Huckenberg vai e volta. Vai, volta pro Endurance. Olha que lindo. Ia ser sensacional. Não duvido que ele faça isso, não, viu? Aí eu curti pra caramba. Vamos encerrar o bloco então, gente? Bora! Vamos encerrando esse bloco então. A gente vai partir pro terceiro bloco, vamos só para uma pausa. Daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais bandeirada. Fique com a gente que a gente já volta. Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta com Bandeirada, agora terceiro bloco do nosso programa. Sem perder tempo, a gente já vai girar o mundo agora. Sim, para da gente girar o mundo em sexta marcha. Resumo do esporte a motor em sexta marcha. Antes da gente começar o sexta marcha efetivamente, deixa eu só falar que eu desconhecia, peço desculpas aos ouvintes por isso, mas eu desconhecia que esse ano nós teremos uma Fórmula Regional Europeia nos moldes da Fórmula 3. Como assim, velho? Sim, eu tenho que falar da rodada tripla que já teve nesse fim de semana em Paul Ricard. Eu não vou entrar muito em detalhes, que eu tô vendo via Wikipedia. Eu juro que eu vou tentar me inteirar sobre isso. O grid é pequeno, aliás, mínimo. A primeira prova correram 10 pilotos, o que é sempre lamentável quando você tem menos de 20 carros correndo numa categoria. É lamentável. Mas a gente tem Igor Fraga, que virou piloto da E-Sports da McLaren, né? Correu a USF 2000 há uns anos. Enzo Fittipaldi tá correndo nessa. E sabe quem tá na brincadeira também? Quem? A Sofia Flores. Quem? junto com a Van Amersfoort, que não foi para a Fórmula 3, não quis ir para a Euro Fórmula Open, foi parar na Fórmula Regional. Ah, tem coisa que não dá para entender, né? Tem coisa que a gente fica meio assim. Sabe quem tá correndo também? David Schumacher, o filho do Ralph. Eita, nós. Uma besteira. Sim, não fale, por favor. O Frederik Vest, dinamarquês, é o líder do campeonato, venceu duas e numa chegou em segundo. Ele revezou o pódio com Enzo Fittipaldi, que é o segundo colocado no campeonato agora, né? Depois da rodada tripla. Só para questão de comentários, o David Schumacher subiu no pódio na terceira prova e a Sofia teve um nono, um oitavo e um quinto lugares nessa corrida. Deixa eu só confirmar uma coisinha, só pra não fazer piada à toa. Ah, não, tô tudo bem, tá certo. Tem uma outra mulher no grid mesmo, é isso aí, que é a Sharon Scolari. Não, ela não é filha do Felipão, tá? Ah, que cara bosta. É suíça, aí teve o décimo, lógico, né, na última primeira prova foi décimo, depois um nono e um sexto lugares. Bom, a próxima rodada vai ser 5 de maio em Vallelunga, no circuito italiano de Vallelunga. Eu juro que eu vou me inteirar melhor desse campeonato, tá, queridos ouvintes? Por enquanto é só isso. Dá vamos pra hoje. Vamos pro rally então. Rally. Rally, porque essa vai ser rápida também, é só pra tecer a informação, queridos ouvintes. Depois que eu terminar todas o Sexta Marcha, a Eric e Carlos vão poder comentar o que eles bem entenderem. Então, Eric e Carlos vão anotando no bloquinho o que vocês vão querer comentar. Essa, bom, 30 anos de África, 11 anos de América do Sul, e o segredo mais mal guardado da história do esporte a motor foi revelado meio que na marra, porque todo mundo já sabia que o Rally Dakar vai para a Arábia Saudita no próximo ano. Eles vão fazer mais detalhes no dia 25 de abril. Então você vai ficar sabendo só no Bandeirada 280 sobre a prova que se manda para o Oriente Médio, né? A ter sede principal na Arábia Saudita. Não tem informação se vai pegar outros países, mas não vai ser mais na América do Sul, que já era favas contadas desde janeiro. Vamos lá então, próximo assunto do Sexta Marcha. Vamos pro Endurance de novo. Endurance. Começa o show do Endurance agora. Blank Pain Endurance. Prova de Monza, prova inaugural da temporada 2019. Vitória para Klaus Backler, Andrea Risoli e Zaid Askanani. Segunda posição para Andrea Caldarelli, Dennis Lind e Marco Mappelli. Na terceira colocação, Yomer Burman, Lucas Stolz e Maru Engel. Quarta posição para Felipe Fraga, junto com o Timo Bogulavski e Nico Bastian, que foram os vencedores na Silver Cup. Então o Brasil já começa vencendo uma subcategoria, isso é muito bacana. Na Pro AM, os vencedores terminaram em 20º na corrida geral, foram Chris Bancombe, Jonathan Rui e Chris Froggatt. E na AM, a AM terminou à frente da Pro AM, ficaram em 16º, Adrian Amstutz, Léo Matiste e Miguel Ramos. Próxima corrida em Brands Hatch, dia 4 e 5 de maio, já válido pelo Blank Pain GT. Eles chamam de Blank Pain GT World Europa, né? Blank Pain World GT. É o antigo Blank Pain Sprint. E a próxima prova do Endurance é em Silverstone, dia 12 de maio. European Le Mans Series. Começou o Le Mans Europeu. Paul Ricard na França, às 4 horas de Paul Ricard. Na corrida, vitória de Henrik Hedman, Ben Hanley, James Allen e Paul Lafargue. O Paul Lafargue, aliás, ficou em segundo, junto com Paul Loup, Paul Loup Chatan e Mimo Rojas. Em terceiro, Nicolas Jamin, Pierre Haggis e Richard Bradley. O Bruno Senna terminou em 8º, junto com Joe Farano e Arumaini. Na LMP3, os vencedores foram Mathieu Larrayé, Jean-Baptiste Larrayé e François Herriot. O sexto na categoria, 22º no geral, foi o Thomas Erdos, está de volta a competições em full time, junto com Wayne Bord e Gerrit Grist. Na LMGTE, Alessandro Pierguidi, Niklas Nielsen e Fabien Laverne conseguiram a vitória. A próxima prova é em Monza, dias 10, de 10 a 12 de maio. Só para falar que o carro da equipe do Olivier Panizzi do Fabien Barthez estava indo para o pódio até ser acertado nas últimas voltas. O Barthez que correu no Blancpain Endurance nesse fim de semana. Super GT no Japão, Okayama. Eu postei falando que os melhores momentos tinham sido curtos, porque a prova foi curta, né? A prova foi encurtada 30 voltas das 82 previstas por causa da chuva, um toró que impediu a realização da prova no antigo circuito de Aida. A vitória valeu e já começou com metade dos pontos já. Eles adoram isso. Tomoki Nojiri e Takuya Aizawa venceram com Tsushio Matsuda e Rony Quintarelli. Daiki Sasaki e James Rossiter completaram o pódio. Na GT 300, que a principal é a 500 e tem a 300 que corre junto, Mori Unita e Senna Sakaguchi venceram e o João Paulo Oliveira acabou abandonando a prova. Ele que correu junto com Tomonobu Fuji e abandonou a corrida. Próxima prova é em Fuji, dias 3 a 4 de maio. Vamos falar da NASCAR agora, sim. Hoje a NASCAR teve que ir para o sexta marcha, gente. Não tem jeito. NASCAR tem todo fim de semana, não vai fazer falta. Richmond, Estados Unidos, vitória de Martin Truex Jr. Primeira vitória dele pela Joe Gibbs. Primeira vitória dele no oval curto. Joe Logano e Clint Boyer em segundo e terceiro. Num final de prova muito bom, muito sensacional. Nós compartilhamos na nossa fanpage. Assistam as últimas 25 voltas porque vale a pena. Quatro pilotos brigando pela vitória até o fim. Isso é muito bom. A classificação do campeonato tem como líder, quer dizer, já classificados, né? Kyle Busch, Denny Hamlin, Joey Logano, Brad Keselowski, Martin Truex Jr. Também divulgaremos a tabela completa para vocês. Na Xfinity, vitória foi de Cole Custer com Austin Cindric e Justin Allgaier completando o pódio. Na Xfinity, quem já está classificado, quem já avança aos playoffs, Christopher Bell, Cole Custer e Michael Ané. O resto tá na briga, o resto segue duelando. Próximo fim de semana, de novo, somente Xfinity, somente Cup. Casa do Big One, Talladega. Primeira prova de Talladega, 27 e 28 de abril. Sem os restritores. Sem os restritores, vai ser muito interessante. Como é interessante a gente também falar, com certeza. Eu vou chamar vocês para vocês comentarem, se vocês vão querer falar da NASCAR no resumo do Sexta Marcha, mas eu tenho que falar agora de NASCAR Euro, sim, a Euro NASCAR. Carlos! Fala! Adivinha quem voltou a correr? Bob Labonte? Não, esse já corre, desde sabe Deus quando na pista. Eric! Não faço a menor ideia. Não é só ele, é ela também. A Danica também? Não, a Danica não. Ah, desisto. Não, não desisto. Mil Caduno? Não, não, é piloto bom. Simona? Oh, maldade. Essa já corre no V8 Supercars. Ellen Lohr! Caramba, Ellen Lohr! E sabe há quem quanto que... tempo? E sabe a mulher quem... que arrancou suspiros de Ayrton Senna? A própria. E sabe quem que foi o centro das atenções junto com ela, porque ninguém tirava as lentes dela e de Jacques Villeneuve. Sim, Villeneuve vai correr a temporada toda pela GoFast. Eu vou ali tomar um goró e já volto. Pela GoFast Racing. Sim, a mesma equipe que corre na NASCAR americana tem a subsidiária europeia. Não chegaram perto dos pontos. Quer dizer, o Villeneuve ainda pontuou, a Ellen Lohr foi mal. Mas tá valendo, só de ter voltado é sensacional. Vitória nas duas provas de Ander Vilarino, o segundo lugar nas duas provas de Sinelongen, aí o terceiro lugar mudou. Na primeira corrida, o atual campeão, o Alon Day, e na segunda prova, Loris Hesemans. O Vilarino é líder do campeonato com 80 pontos, o Long que tem 70 e o Hesemans 68. Próxima prova, Franciacorta na Itália, 11 e 12 de maio. Agora a gente parte pro turismo. Supercars na Austrália, Phillip Island. Primeira vitória de Scott McLaughlin. Fabian Coulthard na segunda posição. E Eric, prepares vosso data center. Vai. André Rengartner foi o terceiro colocado. E se não me falha a memória, é o primeiro pódio da Nissan na categoria. Dá uma caçada por aí, por favor. Segunda prova, vitória de Fabian Coulthard. Inverteu, né? Fabian Coulthard venceu. Scott McLaughlin foi o segundo para a festa da Penske, que vai dando risadas oceânicas. Anton de Pasquale foi o terceiro colocado. Sim, acho que eu nunca falei o nome dele aqui. Classificação do campeonato, McLaughlin, 1058, Febankuta 934, Shazmoster 815 pontos. Próxima prova em Perth, dias 2 a 4 de maio. Daqui a pouco o Eric vem com a resposta, porque agora a gente tem que passar pro Jaguar aí. Pense, teve vitória Brasil-Brasileira. Sérgio Gimenez venceu a prova, finalmente ele tirou a zigue-zigue e conseguiu a vitória. Brian Sellers e Simon Evans completaram o pódio. Kaká Bueno foi só o sexto colocado, muito mal na prova. O vencedor da Pro AM foi de novo Bandara Lessai, que é o líder da Pro AM com 97 pontos. A classificação do campeonato que interessa mesmo, que é o principal: Sérgio Gimenez 66 pontos, líder do campeonato. Brian Sellers 61, Simon Evans tem 60 pontos. O Kaká Bueno é o quinto com 49 pontos. Agora a gente volta para a América do Sul para falar de Mercedes Challenge, prova em Campo Grande. Na corrida, vitória de Fernando Júnior, segunda posição para Rajan Mascarello e Roger Sandoval em terceiro, isso na categoria principal na MG. Na 250, a vitória foi de Cláudio Simão, e a classificação do campeonato tem Fernando Júnior com 31 pontos, César Fonseca com 29 e Felipe Toso 28. Na 250, o líder é o Cláudio Simão com 42 pontos. Próxima prova em Londrina, dia 2 de junho. Também em Londrina será a próxima prova da Copa HB20, que fez a sua estreia em Campo Grande. Já vai um zerinho para eles, o site é muito mal informado. A gente conseguiu se informar apenas por redes sociais e coisas do tipo. Por favor, gente. Na primeira prova, a vitória de Diego Augusto com a segunda posição. A segunda posição divide o carro, tá? Adriano Rabelo e Fernando Júnior dividem o carro. E Rafael Abate foi o terceiro colocado. Na Super, a vitória foi do Luciano Viscardi. Na corrida 2, a vitória foi do Rafael Abate, com o Diego Augusto em segundo. E a dupla Bornemann, o Cristiano e o Lucas, dividindo a terceira colocação. Classificação do campeonato: Diego Augusto com 35 pontos, Rafael Abate com 32, o Rabelo e o Fernando Júnior com 23 pontos. Como eu falei, próxima prova em Londrina, dias 1 e 2 de junho. Turismo Carretera, San Luis, na Argentina. Carlos! Oba! Mais um vencedor inédito, Santiago Mangoni. Venceu a corrida. Caramba! Com José Manuel Urceira. É isso, gente, que o TC 2000 é algo apaixonante, que leva e lota as pistas em terras portenhas. Isso é sensacional, é uma coisa impressionante. O público lá é uma coisa incrível. José Manuel Urceira foi o segundo colocado, fazendo coisas bastante surpresas. Eric! Oi! Sabe quem foi o terceiro? Com certeza não fui eu. Mas foi o Gaston Mazzacane. Nossa, só aumenta a lixinha da felicidade, né? Só aumenta. Sério, sério. Ele tá sensacional. Ô, Rodrigo. Oi. Só uma informaçãozinha aqui. Você tá falando falou que é o primeiro pódio da Nissan, não é isso? Isso. Não, não é o primeiro pódio da Nissan. A Nissan marcou 4 pódios na... Quer dizer, agora vamos lá. Tem dois times da Nissan aqui, mas... Não, O time em questão, que é o Kelly, que é o que tá falando agora, tem 4 pódios na última temporada, incluindo uma vitória em Winton. Ah, eles venceram no passado, eu tinha esquecido disso. 2 pódios em Phillip Island, inclusive, e o pódio em no Bend Super Sprint. Onde fica essa... É o Bend. É a prova que é o Bend 500. É. Não, tranquilo. Então, queridos ouvintes, só corrigindo, não tem isso. Vamos pro próximo, só então, que, né? Só Oi? Que todos os pódios assinalados pelo carro número 15 do... Não, não faz mal. Rick Kelly. Não faz mal. O importante era a Nissan mesmo. Eu achei que a Nissan não tinha pódio ainda. Tão raro, né? A gente só vê Holden e Ford indo pro pódio. É até praticamente um milagre. Vamos pro motociclismo. Motociclismo. Motociclismo, porque o Álvaro Bautista fez até nevar em Assen. Ele venceu as duas. De novo. Já tá ficando sem graça. É segundo de novo. Não, ele na segunda prova não ficou em segundo. Aliás, inverteu. Primeira prova, o Réa foi segundo e o Michael Vandermark foi o terceiro. Na corrida 2, inverteu. O Vandermark foi o segundo e o Réa foi o terceiro. Isso porque tiraram potência da Ducati pro Bautista continuar não ganhando. Ele venceu as duas. Mais fácil ainda. Classificação Bautista 236 pontos, Jonathan Rea 183, Alex Lowe 126. Sabe quem é líder na Super Sport 500? Quem? Randy Krumenacker. Sandro Cortese? Não, Randy Krumenacker. O Cortese está na principal. Krumenacker. O Krumenacker. Caramba. E o pecado é na Super Sport 300. Ana Carrasco está com 2 pontos só. Ela que é a atual campeã, está com 2 pontos. Não engrenou ainda na temporada. Mario Andretti, 1979. Por aí, 79. É, tenso. Próxima prova em Imola, dias 11 e 12 de maio. Superbike Brasil, a gente falou no início sobre a fatalidade com o Linguiça. Mas a gente falava da corrida, né? Na categoria principal da Superbike, Eric Granado venceu com Maximiliano Gerardo e Antônio West completando o pódio. O West é líder do campeonato com 41 pontos. Sim, queridos ouvintes, é o Antônio West que correu na MotoGP. O Gerardo tem 33 pontos. O Barros, que foi só o sétimo na corrida, tem 29 pontos. E o Eric Granado com 27 pontos. Próxima prova de novo, Interlagos, dia 26 de maio. Entrem no site superbike.com.br, tem a relação de todas as categorias. O site está ficando muito legal. Agora está começando a ter bastante informação e está ficando muito bacana. Para encerrar esse giro do Sexta Marcha, Copa Truck. Vamos lá então. Truck. Copa Truck, Campo Grande. Beto Monteiro venceu mais uma. Venceu a primeira prova, com Paulo Salustiano e Wellington Cirino completando o pódio. Na segunda corrida, ninguém pegaria Paulo Salustiano e Beto Monteiro, eles venceram tranquilos. Vitória do Salustiano, com Monteiro em segundo, Débora Rodrigues na terceira colocação. E o Felipe Jafone correu a prova, tá? Ele comentou na Globo a corrida da China e foi correr em Campo Grande. Classificação do campeonato, Monteiro 78, Jafone 59 e André Marques com 57 pontos. Próxima prova é em Londrina, 2 de junho. Carlos Chega. E Eric, fiquem à vontade para comentar sobre qualquer coisa desse Sexta Marcha. Quer começar, Eric? Faça as honras. Bateu uma preguiça, mas vamos lá, né? A gente tem que fazer tá isso bom. Aqui. Falou. Não, mas, você não, tá com preguiça, falou. Não, mas assim, bateu uma preguiça, mas tem que falar. Finalmente o Prodigy engrenando em oval curto, primeira vitória dele e tipo... mostrando que não é não é campeão da NASCAR à toa, né? Finalmente. Vamos lá, agora sim, pô, Carlos, pode mandar. Sim, sim. Bom, referente às categorias. Eric, vou colocar aí, continuando o que você falou da NASCAR. Eric Jones, eu sei que nunca você vai ouvir a gente aqui, pode ser que um dia você nos ouça, mas... abre o olho, amiguinho, que a batata tá assando pro teu lado. Que os outros 3 pilotos da Gibbs venceram. Só falta você. Se tu não ganhar uma prova esse ano ou não for pro Chase, tua cabeça tá prêmio. Copa Truck. Que prova de Débora Rodrigues na prova 2. Tudo bem, ela largou na pole, terminou em P3, mas, meu, ela foi... primorosa conseguindo manter a posição de pódio. Não, mas também, mostrando que... Não, mostrando realmente, você vai completar essa frase, que eu quero emendar um comentário nisso que você está falando do destaque da Débora Rodrigues. Ninguém pegaria o Salustiano e o Monteiro. Ninguém pegaria eles. Eles estavam léguas de distância. O que só reforça a bela prova da Débora, né? Ah, sim, com certeza. E teve um momento família nessa segunda prova, porque o primeiro lugar foi Débora Rodrigues, e em segundo, Renato Martins, seu marido. E eu acho que deve ter rolado aquela aposta, quem terminar na frente, o outro lava a louça. É, Renatão, sobrou pra você, hein, amiguinho. Sobrou pra você, pode botar a luva. Pra você. Agora, Hyundai, pô, fazer uma categoria monomarca... um pouquinho mais de alarde, né? Vamos fazer direitinho, né? A Mercedes consegue fazer isso com o Mercedes Challenge. Pô, mas foi bacana a prova, viu? Me ajuda aí, né, cara? Foi muito boa a corrida. A gente do Bandeirada fez o alarde falando de vocês quando no Salão do Automóvel. Hyundai. Não, só faltou, um site próprio para a categoria. Tudo bem, quer colocar dentro do site da Hyundai, beleza, mas pô, põe a pontuação. A gente, o que, aí veio o ponto positivo. A Band Esporte está transmitindo e quem legal. Cuida disso é a LPVA. Eu não sei qual é a produtora, eu não lembro agora qual é a sigla da produtora. Mas tem a corrida e foi por lá que eu achei o resultado da classificação do campeonato. Eu não ia conseguir achar. É um ponto para eles corrigirem. Coisa. Fala, Carlos. Na Copa Truck tá tendo a mesma coisa do ano passado, Copa Regional. Então, assim, o Beto Monteiro, Felipe Jafone, né, e o André Marques já ganham pontos para disputar a prova final do campeonato. Você sabe que eu já não encontrei? Classificados para a final. Você sabe que eu não encontrei isso no site? Pois é. Porque tá uma zona. Dar uma atualizada, mas foi a Copa Centro-Oeste agora, o fim da Copa Centro-Oeste. É muito esquisito, porque no agora vão entrar, por exemplo, Copa Sul. É Curitiba e Curvelo, não tem. É muito esquisito. Mas, de qualquer forma, as provas. Londrina e Curvelo. Aí depois entra as provas do Sul. É meio confuso. Mas, de qualquer forma, o que importa é que a gente possa ver grandes provas, né? É, vai entender. Sim, grandiosas provas. E, assim, o Beto Monteiro mostrando que a mudança caiu bem para ele. Amostra que Felipe Jafone é um excelente piloto, não importa a máquina que esteja em suas mãos. O Salustiano também renasceu na Volks, né? Sim. Quando ele mudou para Iveco, eu falei, ó, agora vai começar a cair. Não, ele deixou a peteca cair, não. Um final de semana para se esquecer para Roberval Andrade, seu caminhão número 1. Nossa, não fez nada o Roberval. E ó, pessoal. Roberval Andrade, Ana Carrasco, é a tal ressaca de campeão? A ressaca de campeão ataca muita gente, com certeza. É a mesma que eu ia perguntar pra você, Eric. Agora, outra coisa também, rapidinho. Pobre Kyle Busch, hein, na NASCAR. Tava andando bem aí, foi querer andar demais no pit e parou lá atrás. Foi parar que louco, no... Cara, que loucura. Foi parar na confusão toda. O Eric... Enquanto isso, a Chevrolet e Kyle Larson... De novo terminando no muro. Será que é o azar do patrocinador? Qual é a sacanagem envolvida nisso? Que eu não sei McDonald's, que... né? McDonald's no carro do... E Theo José sacana nesse final de semana, hein? Ah, me aguardem no 10. Theo José sacaninha. Me aguardem no 10. Eric. Fala tu. Quem para Álvaro Bautista no Superbike? Aniversário antes da semana, minha sogra? Só se for, né? Uma perna maior que a outra. Olha, se eu fosse o pessoal do Superbike, já escrevi o nome dele já pra evitar trabalho. Sabe qual que é o problema do Superbike? Faz anos, e acho que faz décadas, que a gente não vê uma disputa equilibrada nos Superbikes. Durante anos a Kawasaki trucidou, agora é a Ducati que tá trucidando. Daqui a pouco vem outra e trucida. E não tem equilíbrio. Eles não acham a forma do equilíbrio, que é um pecado, né? Pra uma categoria com... Principalmente, né? É questão de dinastia. É questão de dinastias, Rodrigo. Vamos colocar. No fim dos anos 80, meio pro final... McLaren com Prost e Senna, início dos anos 90 até 91, McLaren com Senna, depois veio as Williams, a mas Benetton naquele biênio Schumacher. É, mas tinha uma disputa então, assim, ali pelo menos, né? Não era um piloto ganhando tudo. Deixa eu passar essa do Maurício Filho, botou nos comentários, a gente tem que divulgar. Ele pediu pra divulgar que o Campeonato Carioca de Turismo vai voltar. O Maurício, só fica passando pra gente quando vai ser a prova, porque ele só falou que vai ser em Campos, né? Campos dos Goitacazes, no Plan Speed Park vai ser a prova. Passa pra gente a data, Maurício. Tamo no aguardo, a gente fala no início do quarto bloco, porque a gente tem que encerrar o bloco. A gente volta daqui a pouquinho com o último bloco do nosso programa. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta. Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos... Me engasguei, isso é legal pra caramba. Estamos de volta pro último, ainda não. Pro último bloco do nosso programa. Hoje não vai ter momentos, tá? Devido a essa quantidade enorme de categorias. Se bem que o personagem a gente vai acabar puxando um pouquinho pros momentos, porque este personagem da história realmente merece destaque, mesmo com as polêmicas ao qual ele se envolveu e provou inocência depois. Mas foi um cara que sempre lutou pela segurança da Fórmula 1. Os grandes nomes do esporte a motor, agora no quadro Personagens da História. Personagens da História. Piloto medíocre, correu uma corrida, tudo bem, chegou em quarto na corrida, já pode falar que pontuou em 100% das provas. E nem foi uma prova oficial, foi uma prova extra-calendário. Nossa. Mas pontuou, chegou em quarto. Mas era ruim de dar dó. Ele mesmo fala que era ruim de dar dó. Só que aí o cara criou uma das equipes mais famosas e mais importantes da Fórmula 1 e se tornou presidente da Federação Internacional de Automobilismo, que ficou mais tempo. Foram 16 anos à frente da maior entidade do esporte a motor de quatro rodas no mundo. Precedido por um francês, sucedido por um francês, nascido em 1940, vivíssimo, para dar risada de todo mundo. Estou falando de Max Mosley. Ele é o nosso homenageado de hoje, dono da Marche, que abrilhantou as pistas de Fórmula 1 de 69 até 92. Não abrilhantou tanto assim 92, mas não interessa. Tá lá. O que mais podemos falar de Max Mosley? Além de ser o presidente que implantou o Hans na categoria, é o presidente que lutou, tentou fazer o possível pela segurança e pelo equilíbrio da Fórmula 1. Bateu até dizer chega no Bernie Ecclestone, quando as montadoras começaram a tomar conta, e ele alertou: as montadoras vão tomar conta e não tão preocupadas com o esporte motor. Quando tiver balanço negativo, elas vão cair fora e deixar a categoria a ver navios. Foi o que aconteceu. Ele não estava errado, né? Se envolveu no escândalo de orgia, né, que depois foi, foi colocado que aquilo foi proposital para tentar arrancar dinheiro dele. E ele ganhou o processo contra o News of the World, que foi o tabloide que divulgou. Descobriram que uma das prostitutas foram contratadas para participar lá do ato. Ela era casada com um agente do serviço secreto M5 da Inglaterra. A coisa ficou tão feia pro serviço secreto da Inglaterra que o agente foi demitido. Tiveram que pedir desculpas publicamente e o Mosley ganhou o processo. Rapaz. Mas vamos falar de Max Mosley, presidente da FIA e dono de equipe, né, gente? É para isso que o programa existe, para enaltecer as grandes figuras do esporte motor. E vou começar por você, Eric. Esse ainda tem bastante coisa para fazer, né? Depois de tudo errado que o Jean-Marie Balestre começou a fazer, ele se empenhou de verdade, pelo menos em segurança. Muita pelo parte menos... da segurança que a gente tem hoje é graças a ele. Principalmente graças a ele e ele chegando implantando, né? Porque e nunca é demais lembrar que ele entrou na presidência em 1993, né? Isso já Eric, quando... o Max já em 91 no lugar do Balestre. Max não. 93 ou com não, 93. Janeiro de 93 oficialmente. Porque assim, o Max já aparecia em 91. Ah, acho que ele, na época ele era candidato já. Sim, ele já tava ensaiado já pra chegar, sabe? Mas ele ainda comandava a Marche. Sim, a Marche que ficou ativa até aquele ano, quando a Marche sim. Aliás, a Marche tinha até uma história, né, com relação a isso. O nome Marche é um acrônimo, na verdade, né? É referência ao nome do pessoal que tá por trás da equipe, que era Mosley, Alan Reese, Coker, Graham Coker e Herd, Robin Herd, que são os cofundadores da equipe que disputou 207... Entrou 207 vezes para participar, né, sendo a primeira em 1970, né? E o que mais tem são histórias boas dessa equipe, ó. Não, a March como equipe e a March como construtora, porque sim, olha só, a March, ainda tem mais, ainda entra mais dois pra conta. Porque vendeu o carro pra Tyrrell, pra Williams, pra Hesketh, né? Correção, tinha pra Williams, tinha Frank Williams Cars, que é tipo a... Que é tipo uma... Eu não sei se... O que exatamente era Frank Williams Cars? Que é tipo uma... Uma... É o primórdio da Isu Marlboro. Antes isso, do, da, mais ou menos isso. Da fama. Exatamente. Quer dizer, a March... Olha só isso. Como construtora tem 5 poles, 3 vitórias e 7 voltas mais rápidas. Como equipe... Tem 2 vitórias, 2 poles e 4 voltas mais rápido. Aliás, vale falar rapidinho, Eric, das duas. Primeiro que assim, a equipe revelou Nick Lauda. A equipe teve Ronnie Peterson pilotando pra eles. Tinha Jean-Pierre Jarier, Henri Pescarolo. Só nomezinho. Ronnie Peterson foi vice-campeão com a Marge. Só. Em 71. Só nomezinho, tá? Henri Pescarolo correu pela equipe. Leila Lombardi fez o seu único meio ponto pela equipe, correu 2 anos pela equipe e 2 vitórias que são inesquecíveis, né? Ronnie Peterson venceu em 76 na Itália, foi uma vitória espetacular dele em 76, no ano de todo aquele acidente com Lauda e blá blá blá, e a vitória do Vittorio Brambilla na Áustria em 75, onde ele cruza a linha de chegada, escorrega e bate, mas já tinha batido depois da linha de chegada. Teve Alex Dias Ribeiro correndo no carro, quer dizer, tentando correr, né? Com o melhor resultado foi um 8º lugar e um show de não participações. Aí, aí o nível deu uma caída, começou a perder muito espaço, pontos. Em 81, 82 foi muito mal, não pontuou nenhum desses 2 anos. Aí voltou em 87 com Ivan Capelli e depois viria o Maurício Guglielmin. De 90 a 91 virou Leighton House e 92 voltou a ser a equipe March no último ano de existência. Eric, Carlos e Max Mosley. E a March? Também conhecido como Golden Tongue, o Língua de Ouro. Aquilo ali, como dono de equipe, dava nó em pingo d'água. Pergunta para Alex Dias Ribeiro e Raul Boes o que eles dizem de Max Mosley. Com certeza vai sair impropérios, no caso, não possíveis de declarar neste horário. Não nesse nem nenhum. Eu acho que o Alex Dias Ribeiro ainda não vai falar nenhum palavrão, porque ele é atleta de Cristo, é adepto ao Jesus Saves e tal, mas Raul Boesa, o amiguinho, vai falar tudo que der na telha. Quem sabe um dia ele fala aqui pra gente, né? Dois foram enganados de forma copiosa. Sim, foi uma pilantragem que fizeram com eles. E aí, por incrível que pareça, quando o presidente da FIA, a maior parte das coisas foram acertos, né? Por incrível que pareça. E olha que... E outra coisa também, Eric, que faltou falar, ele como dono da March. A March também vendeu os seus chassis para a Fórmula Indy. Sim. Não devemos esquecer disso. Vendeu o chassi para a Indy, inclusive, não sei se eles tiveram algum sucesso, mas... Bob Rahal correu com o chassi March. Então, ah é, Bob Rahal foi campeão pela True Sports com o chassi March. Uhum. Olha. Cara, quando é, eu cansei de jogar Indy 500 Simulation com o carro da March também. Só que o carro da March era meio fraquinho, depois eu peguei o carro da... Mas assim, era sensacional, cara. Era assim, e só pra constar, o Mosley, ele como cofundador da March, ele era mais responsável pelo lado comercial do time. O Herd era o designer, o Riz era... Ele gerenciava o time, né? A equipe de corrida. E o Graham Coker, ele ficava de olho na fábrica, que ficava em Bicester, lá na... Em Oxfordshire, na Inglaterra. Mas... cara, isso como chefe de equipe. Como... como presidente da FIA, assim, realmente, foi uma figura controversa? Foi. Tinha gente que odiava ele fatalmente? Tinha. Esse artístico pode falar, inclusive. Mas, assim, vamos combinar. Fez... Não tem como não admitir isso. Fez muita coisa de útil, de importante pra evolução do... Não só da Fórmula 1, mas do esporte motor como um todo. E você sabe uma das figuras que adoravam falar mal dele? Ah. Ferdinand Pitch, presidente da Volkswagen, que depois fez aquele trambique lá nos Estados Unidos com o Dieselgate, né? Por que será, né? E não, sabe outro que adorava falar mal dele? Ah. Luca de Montezemolo. Agora, e Rodrigo, não podemos esquecer, inclusive, que o time de Maxim Mosley e companhia está por trás do desenho daquela coisa sensacional. Lá vem. Que é o March 711. Com aquela tábua de passar na frente do carro. Aquela prancha de surf. Foi com esse carro que Ronnie Peterson foi vice-campeão em 71. Sim. O 711 de 71? O 711 de 71, essa sim. Coisa horrenda. Horrenda, mas muito bem feita. A ponto do Ronnie Peterson disputar o título com o Jack Stewart. Como você falou, tinha muita coisa controversa nele? Tinha, ou se tinha. Mas muita coisa era acerto. Principalmente na... É algo que eu bato sempre na tecla. Segurança. Antes dele, a Fórmula 1 era uma zona. Na questão de segurança. Depois disso, você conta nos dedos as vítimas. E mesmo assim, né, Rodrigo? Ah, depois que ele assumiu, só teve duas mortes. No quesito Fórmula 1, só duas mortes. E que serviu pra muita coisa depois no futuro. Ah, sim. Tem uma listinha dele. Essa eu queria ajuda... Para vocês me ajudarem a traduzir. De todos os títulos que ele ganhou. Espera aí que eu ajudo aqui. Ele tem, ó, vou começar, desde 94, vamos ver se eu acerto. O grande oficial de ordem ao mérito, na Itália, ganhou a medalha de ouro da Castrol, né, doada pelo Instituto da Indústria Motor em 2000. A ordem do Madarsky König, primeiro grau da Bulgária. Não sei o que significa 4 root, tá, queridos ouvintes? É um prêmio especial pela segurança nas estradas na Itália em 2001. Ganhou o Diesel Ring de Ouro, também não 2001. Sei do que se trata, o VDM, mas é mais um prêmio dele em 2001. Ordem do Mérito Romeno em 2004. Ele se tornou doutor honorário de lei civil, né? Como é que direito. É? Direito civil, né? Isso. Da Universidade de Northumbria, em 2005. Figura ilustre de Quito, no Equador, lógico. Ganhou o prêmio do Conselho Nacional de Segurança nas Estradas da Armênia, em 2005. Cavaleiro da Legião e Honra, Legião, né? Legião da Honra, em 2006. De 2006. E comandante da Ordem de St. Charles, em Mônaco, também em 2006. Ah, bom, né? Sensacional. Aí vai ter história pra contar lá em cima? Com certeza isso aí vai ter história, viu? Ah, sim. Com certeza. Ou lá embaixo, né? Aí ele vai encontrar com todos nós. Vamos lá, gente. É hora, depois de homenagear Max Mosley, hora da gente partir pras notas. Chegou a hora do melhor e do pior da semana, começando com a nota zero. Pra variar correndo que estamos apertado, mas é hora do zero. O pior do fim de semana. É hora da nota zero. É hora da nota zero. Carlos e Eric, vocês vão incorporar Nadal e Federer, por favor, de bate-pronto, tá? R cada semana. Rapaz, se não tem... Alexander Albon na China no treino livre. No treino livre o álbum, porque ele saiu inteiro. Se não tiver, vocês falam que não tem, tá, Eric? E Carlos, se não te falar que não tem, ó, não tem. Pra mim, a batida do Roberts, do Didier Antônio e do Vierge na Moto 2 foi feia, mas todo mundo saiu inteiro. É, JR. Ah, aí fica a sua escolha, ou for o que aconteceu na Fórmula E, ou então o que você escolher. O que ferrou a vida do jardineiro em Long Beach. Escolhe um aí que eu fico com a outra. Ah, então você escolhe o da Indy que eu escolho o da Fórmula E, porque o que o Lopes fez foi patético. Fechado, porque os dois foram uma verdadeira lambança. Foi uma lambança. Eu podia falar do MM, né, que caiu sozinho, né? Também, seria um JR ridículo. Mas depois eu... Três aqui fica a escolha do freguês. É, eu coloquei ali como zero, mas eu vou depois falar. A palavra é um pouquinho pesada. Eu descobri que essa palavra é um pouquinho pesada pra gente falar. Então, em vez do LE, eu vou colocar a baboseira da semana, vai. Pra gente atrair os jovens ouvintes do programa, a baboseira da semana. Quem que falou? Vamos melhorar isso aí. Como diz os jovens, os millennials, o close errado da semana. Aí, o quê? Aí deixa aqui. Close errado não, pelo amor. O close errado. É, quem que deu essa, então, no fim de semana? Desculpa, pessoal. A gente... Matia Binotto, mais uma vez. Ah, Binotto. Largos pro errado do ano. Ah, sim. Não, esse aí a gente vai fazer o prêmio Matia Binotto pelo andar na carruagem. Mas o meu LE vai pro Galvão Bueno. É uma coisinha besta, Galvão? Mas... É, uma coisinha besta, mas mostra que ele gosta de querer... De vez em quando ele querer... É fazer festa com a mão dos outros. Diga. O Reginaldo Leme tá internado. Aliás, deve receber alta em breve, se já não recebeu ainda essa semana. Mas. Aliás, ele... Regi, melhoras. Exatamente. Os bandeirados estimam as melhoras pra você. Não participou da transmissão, mas ele, o Galvão foi visitar ele no hospital e o Reginaldo falou: pra mim, o melhor momento da Fórmula 1 foi a vitória do Piquet na Austrália em 90. O Galvão falou, eu narrei essa corrida. Não, Galvão, quem narrou foi o Kleber Machado. Você já tava de férias porque o Senna já tinha ganho o título. Não custava nada falar que quem narrou foi o Kleber Machado. Então eu botei ele meio como pequenininho, que eu não sei se ele se esqueceu ou se ele quis sambar no talento dos outros. Né, Galvão? Menos, vai. Vamos aos zeros, então, né? Vamos começar os trabalhos. Vamos começar. Primeira nota zero, ou já falei pro Eric agora, também já falou, Mark Marquez, que errou bizonhamente e perdeu a invencibilidade em Austin. A segunda nota zero vai pro incidente com Kvyat, porque ele foi punido com drive-thru. Ridículo, uma disputa de corrida totalmente limpa e deram punição pra ele, é ridículo. Então virou meme. Isso foi ridículo. Ele virou sanduíche de McLaren e tomou punição. E tomou a punição. Ainda bem que o Lando Norris fez um meme depois. O Bernie jamais liberaria isso. Por falar em Bernie, ele vai ganhar o outro zero, porque ele criticou a Liberty Media pela corrida mil ser na China. Desgracento, quem trouxe a China pro calendário foi você. No processo de globalização da categoria, levando... Eu até botei o meme. Virou um meme do Pikachu surpreso que eu botei lá. Exatamente. Ele levou... A Fórmula 1 para pistas medíocres. E a culpa é da Liberty Media. Tá gaga mesmo, viu? Podia usar parte do dinheiro para recuperar um pouco da memória, né? O meu quarto zero é pra Ferrari, todo mundo sabe o motivo. Ridículo, medonho. Ferrari com a corrida do Leclerc. E tomara que nada mude, assim continua perdendo. Eric, tua vez. Vamos lá então. Já falou um desses aí do velho BH, que pelo amor. O velho satânico. Velho satânico, pelo amor de Janai Rimura, eu não aguento. Tem que ficar falando. Eu me lembro que tinha uma vez a menina falando assim, olha, vocês que ficam aí demonizando o Bernie Ecclestone, vocês estão proibidos de falar. Cara, ok, ele ajudou a Globo na Fórmula 1, ajudou. A Fórmula 1 antes dele era apenas um meio que um evento de fundo de quintal? Era. Só que, meu, vamos falar um pouquinho de bostito aqui. Levar a Fórmula 1 pra outros mercados, ok, válido, mas, cara, precisava ser pra mercados que a gente não tem expressão no esporte motor. Quando foi o último piloto chinês que emplacou na Fórmula 1? Aliás, quando foi o último piloto Barenita que fez isso? Quando foi o último piloto dos Emirados Árabes que fez isso? Último piloto sul-coreano. Cri. Pois é. Cri. Desnecessário, né, amiguinho? Totalmente muito desnecessário. Carlos, tua vez. Obviamente o meme não pode deixar de faltar porque, né, toma ali. Ah, o meme, com certeza. Carlos, tua vez. Eu vou dar zero para a equipe Repsol Honda, onde um pelo azar de da moto ter quebrado e o outro por querer ser arrojado demais e mostrar que mandava na pista, se deu mal, né? Zero também para a Rede Globo de televisão, porque ficou, só foi falar sobre a vitória 500 do Nelson Piquet depois que viu a Vinícius, ficou quieto, só enaltecendo a vitória do Senna em Interlagos e tal. Aí ninguém lembrou que a vitória 500 foi do Piquet. Apareceu aqueles tópicos da transmissão da própria Fórmula 1 mostrando: o GP número 500 foi vencido por Nelson Piquet na Austrália. Aí, tipo, opa, esqueci. Ah, é? E foi nesse, né? Foi nesse momento que o Gavão falou e eu tava lá narrando. Não. Tava assim, truco. Né? Truco é legal. Fora do esporte motor. Rápido, gente, pelo amor de Deus, hein? Certo. Zero pelo que aconteceu, não somente na final do Campeonato Paulista, mas final de Campeonato Mineiro, Campeonato Pernambucano. Gente, brigar por futebol não leva a nada. Na segunda-feira, todo mundo tá pegando busão. Você tem um colega de trabalho que torce pro time rival. Enquanto isso, no domingo, todo mundo caindo, um brigando com o outro, caindo de pau. Cara, fala sério. Como diz o... um pouco melhor, gente. Como dizia o Washington, tem que deixar brigar mesmo, porque aí o... vem o rabecão, recolhe, leva. Daqui a pouco ela deixa brigar mais um pouco, passa o rabecão e leva embora. Né? Totalmente desnecessário. Vamos lá então, gente. Vamos pro próximo... Tem mais algum, Carlos? Não. Então, hora da gente virar a chave, vamos pro lado da felicidade. Nota 10. Nota 10! Mais uma vez de forma rápida. Melhor ultrapassagem. Rapaz, caramba. Pra mim é do Rins sobre o Rossi. Passou no miolo, manteve-se na ponta e partiu pra vitória. Boa. Gostei muito daquela ultrapassagem. Inteligente, quando o Rossi tentou a ultrapassagem, ele meteu o X. Ali no X ele determinou a vitória. Foi muito bacana. Vamos lá, nota 10. Lewis Hamilton. Ah, o Hamilton tem o melhor carro. A gente cansa de dizer aqui que muitos pilotos na história com o melhor carro conseguiram perder. O Hamilton tá fazendo a dele, acelerando, sumiu do mapa, não foi pego na prova, não teve trabalho nenhum. Do mesmo jeito que o Alexander Rossi, não teve trabalho nenhum para vencer em Long Beach e emplacar mais uma vitória, segunda dele seguida em Long Beach. Ele venceu ano passado, venceu esse ano de novo. Terceiro 10, não tem como ser para outro senão Theo José. Porque na boa, gente, a gente faz parte da imprensa. E só tendo saco de Buda, pra não falar outra coisa, tendo um saco de Buda, tipo do tamanho uma do... uma paciência jônica. Tipo do tamanho do Israel Kawakawikolê. Hã? É o que canta o que regravou Somewhere Over the Rainbow, que foi pro filme como se fosse a primeira vez. Uhum. Bom, vocês procurem foto e vejam a largura do cidadão. É um saco daquele tamanho. Pra aguentar certos comentários de gente que se acha o suprassumo da verdade. Isso é um saco de aguentar. Pessoas que não gostam de debater, de trocar ideia, de entrar numa discussão sadia e saudável. Não. É povo que adora apontar o dedo e falar um monte. Então, que fica em detrimento de um pense comparado ao outro. Não, não, nem isso. Eu digo o detrimento, principalmente hoje em dia, que anda acontecendo muito no Brasil, que são o Zé Ninguém querendo duvidar da palavra dos especialistas. O cara estuda, o cara se forma, o cara continua lendo, se forma e melhora e melhora. Não, mas quem sabe de tudo é o tiozão do WhatsApp. Aí o Theo José soltou... É o corajoso do Facebook. Exato. Aí teve um cidadão que começou a encher o saco, que só falava de Kyle Busch. Pô, Kyle Busch é o maior vencedor do ano e tá sendo um grande piloto nessa temporada, não só nessa temporada. Nas últimas 4 ou 5 ele tem ido muito bem. É um piloto que tem que ser falado. Aí o Theo José solta, depois de falar dos números do Kyle Busch, que quem quisesse trabalhar mandava o currículo para Fox Sports. Foi sensacional. Isso me fez ter gargalhadas durante a corrida. Acho que metade do povo que cornetou foi dormir com o rabo entre as pernas, Carlos. Sim, sim. E tua eu vez. Quero dar um 10 pro Theo José, não somente por isso, mas também pela trollagem dele com o Larson. O Larson fez uma prova tão pífia. Aí ele falou assim: ah, com o patrocinador ele vai comer um McLunch feliz e vai sair felizinho. Tirada monstruosa. Foi sensacional também, foi espetacular. Theo José, gênio. Olha, nós três do Bandeirada clamamos por você um dia aqui com a gente na bancada falando. Quem cara, sabe? Manda. Você é digno de aplauso. Você, o Rodrigo Matar também, que fez essa transmissão com você, o próprio Thiago Alves, Edgar de Melo, todos vocês são pessoas muito, assim, boas no que fazem. Nós os reverenciamos sem detrimento de um ao outro. Todos vocês são bons e excelentes. Exatamente. E assim, no esporte a motor não tem também como não dar 10 para Mitch Evans, que de menino que estava prestes a ser demitido no final do ano da Jaguar, conseguir já a primeira vitória da equipe na Fórmula E. É sensacional. É mais sensacional que isso é a própria Fórmula E, né? Já puxando o tapete aqui. A própria Fórmula E que emplaca o 7º vencedor diferente em 7 corridas, sendo de 7 times diferentes. E a Fórmula 1, né? Cadê? Obrigado. Tá tenso mesmo. Mais alguma? Por mim, fechou. Então vambora? Por mim, fechou também. Então vamos recolher as coisas, vamos, como diz o Eric, meter o pé. Que é hora da gente ir embora, hora da gente se despedir de mais um programa. Agradecendo sempre a todos vocês que participaram, tivemos muitos comentários hoje também, assim, sempre tem muitos comentários. A você da Rádio Show do Esporte, a você da Rádio Esportes Net, também nosso muito obrigado, vocês que ouvem o programa em horários diferentes, sempre uma opção a mais para o nosso ouvinte. Entre no nosso canal no YouTube, s.gd/programabandeirada. Deixe seus comentários, se inscrevam, deixem sugestões, fique à vontade sempre para opinar, porque é assim que a gente gosta do programa, com vocês participando sempre com a gente. Queridos ouvintes, eu vou adiantar aqui, semana que vem, devido à Páscoa, não vai ter programa, certo? No meu aniversário não vai ter programa. Exatamente, até porque as principais... Você é um canalha, Rodrigo. Sou mesmo, mas as principais categorias são tá de folga no dia 21. E nós também vamos aproveitar um pouquinho. Só vai ter turismo britânico, Fórmula 3 britânica, Super Fórmula e Fórmula 3 Américas. Então a gente vai discutir isso tudo no programa da próxima semana, que será gravado no dia 29 de abril. Eric, não fique triste, pelo menos você pode aproveitar bastante. Aliás, abraço e até daqui a 2 semanas. Rodrigo, eu quero que você morra, Rodrigo. Um dia eu vou, não se preocupe. Eu quero que você morra. Não, eu quero que você... Olha só, eu vou calar minha boca, vou ficar quietinho aqui no meu canto. Vou ficar quietinho aqui no meu canto. Semana que vem a gente volta. Eu vou voltar semana que vem fazendo vídeos. Você é um canalha, Rodrigo. Você é um canalha. Enfim, semana que vem a gente tá aí, zoeiras à parte, né? A gente tá aqui pra levar mais uma edição do Bandeirada adiante, né? sempre trazendo o melhor para vocês que estão acompanhando. Até a próxima, tchau. Tchau para você também, Carlos. Abraço, Rodrigo, abraço, Eric, abraço a todos vocês que nos ouvem de todas as formas possíveis. Mais uma vez, muito obrigado e até daqui 2 semanas. É isso aí, queridos ouvintes. A gente volta e durante a semana a gente vai atualizando o calendário, a gente vai sempre mantendo vocês bem informados, com certeza. A gente está de volta daqui a 2 semanas com Bandeirada 279. Grande abraço a todos e até lá. Tchau! É hora de ir embora. O seu programa semanal sobre o esporte a motor está de volta na próxima semana. Bandeirada. Bandeirada.